Yeah. Ha, no rolezão, firmão, pro show eu e Dalcin. Pra todo talento de sofrimento tem um pouquinho. Cumprimentei quem era e quem não conhecia. Com respeito que maloca não paga simpatia, mas a inveja parece que acompanha nós. De lado na mesa um grupinho pagando de zói. Tudo boy, já ganhei, mal olhado na festa. Vi que o Dalcin percebeu e pensei, vai dar merda. Colei, pedi uma breja, do nada ele deu brecha. Sentei uma fama e beija, e ele com a roupa brega. De costas com xixa bicha, achou que ia ser ficha. Tentou crescer comigo, daí que caiu a micha. O pico tá florido, bonito, peço licença. Pra passar entre duas mina ele notou minha presença. Nem sei qual é a dele, se é zica ou pipoca. Se veio na direção tem que tá pronto pra troca. Paquitão, gingando de cabeça erguida. É o monstrão da balada com o rei na barriga. De grupinho, né? Bandidinho de internet, não aprendeu que nem toda queda tem step. Preparado pro inimigo, levantei de mansinho. Aí vi que não era comigo, olhava pro Dalcin. O mano perguntou, cê que é o Valézica? Só ouviu o Dalcin dizer, eu mesmo, qual é da fita? No debate é tipo gato, só ideia em código. Pra esses mané nem uso força, é só psicológico. Titio, tá firmão, tá querendo aparecer. Tenho de sobra o que tu quer e quem tiver com você. Até o barman se assustou, na hora do desenrolado. O bico começou a gaguejar igual arriscado. Eu tava lá e ele que caçou o revés. O tagarela me avisou. Aí Dalcin tem mais de 10 por um fio, tio. Tava fora dos planos. De repente o arrepio, já lembrei do baiano. Seu Zé, sabe qual é? Se a fita bomba, se o bicho se ligasse, ia correr da minha sombra. Nessa hora, fi, é que o mal mais aguça. Com o clima mais pesado que os beats do Naprodoça. Vixe, essas treta aqui não quer raro. Quando troca de bala, é que o preço sai caro. Ele foi pra me ver cantar, apanhar ou curtir. De fato pagou pra entrar e ia pagar pra sair. Aquilo ia dar angu, ia ficar com a sobra. Qualquer um é venenoso até pisar entre as cobras. Ele veio crescer o peito, não abaixei a guarda. Usou como pretexto que o pai dele usava farda. Ha, aí o tag entrou no meio da confusa. Bem na hora que o DJ soltou o som do coruja. E aí, filho da... vê se presta atenção. Seu pai era gambé, meu irmão era ladrão. É assim que a presa cai na ratoeira. Mais um manequim pra alfaiate de paletó de madeira. Tá de brincadeira? Vi cantar de quebrada. Mais um que fica redondo no brilho das quadradas. Cê tem mais parceiro que bala na pistola. Mas depois do disparo eu quero ver quem que cola. Quem colocou foi segurança pra acabar com o fuá. Quase zoou a balada antes dela começar. Mas antes ele rosnou entre os dentes pra dizer: lá fora o tempo vai fechar e o caldeirão vai ferver. Ah, apontou, vai fazer, fi. Independente, era questão de honra sair pela porta da frente. Filho de farda e ainda era boy. Subimos no palco, eles lá fora escutando nós. Saímos do pico bolado, se a balada acabou. Ele tava querendo treta e agora eu também tô. Sou de pregar a paz, mas dessa vez a cair. Mal ele sabe que sempre foi homem antes de MC. Com o sangue no zóio e ainda sóbrio. Tava em minoria, mas com o dobro de ódio. Pódio de safado pra mim sempre foi vala. Mas me matei de rir quando ouvi as balas. Colei cheio dos comparsa, eu vi o tempo fechado. Galinha que acompanha pato vai morrer afogado. O tagarela rachou o bico quando ouviu ele dizer: deixa quieto essa fita. Quando quer acender? Sempre tem dessas fitas, né? Se fosse um perequê, velho. Eu ia ser louco se fosse aqui. O Flamarion tivesse vindo comigo, esse maluco ia ver, só. Aí, ó, tá vendo? Já partiu pra ignorância e envolveu o Flamarion. Ignorância, rapaz. Tava lá, o cara veio. Você viu que ele tava olhando, mano. Já vai ver dessa fita. Ah, deixa, mano. Isso aí sempre vai ter mesmo. Você já vou na cara e se fica uma égua aí, rapaz. Não tem nada a ver, não. Quer saber, não. Forgado, maluco forgado. Não briguem. Se mata. Rabo, deixa eu ver. É. Pode ser, rapaz. Só vela 7 dias cabreira.